eu te vi, fiquei logo alucinada. Boca de desejo, eu fiquei apaixonada. Teu cheiro, teu beijo, teu beijo. Você é meu vaqueiro. Me pega pelo laço, me puxa até seus braços. Me puxa, me puxa, me puxa pelo laço. Me puxa, me puxa, me puxa pelo laço. Me puxa, me puxa, me puxa.